Mega Robson Digital. Um show como você nunca viu antes. DJ Jefferson. Pra cima! Eles vão chegando de mansinho, vão dançando no passinho. Vai tremendo tudo, agitando a sua festa. Essa é a família Robacena. Família Robacena, família Robacena. É isso, merece essa família Robacena. Família Robacena, família Robacena. É isso, merece essa família Robacena. Dança. Dança. Bali Surf Mega. Atrás do Shopping Castanheira. Vem menina, vem pra cá. É hora de sentar. Aqui não tem frescura, é gelado e o de pá. Menina, vem pra cá. É hora de sentar. Aqui não tem frescura, é gelado. Criatividade, velocidade. Pra cima, Alessandro! Dança, dança, dança, dan, dan, dança, dança. Dança, dança. MM Lanches, delícia é comer aqui. Avenida Antônia Vedosa, esquina com a Lomas. Eles vão chegando de mansinho, vão dançando no passinho. Vai tremendo tudo, agitando a sua festa. Essa é a família Robacena.